vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, volta a incomodar. Oi. Guardar.